Bom dia a todos. Obrigado pela recepção. Que Jesus nos abençoe nesta manhã maravilhosa, em que podemos mais uma vez estar aqui. Eu sou Antenor, professor da educação básica, sou trabalhador de uma casa espírita e colaboro também em outras, levando aí algumas informações, algumas ideias. E hoje estamos aqui para refletirmos sobre a palavra, pensarmos, para buscarmos o conhecimento que possa nos ajudar a refletir sobre esse dom magnífico da vida, que é poder se comunicar. Às vezes a gente não tem a palavra traduzida no som, a nossos irmãos que reencarnaram com essa limitação, mas também para eles é importante conhecer, saber sobre o valor das palavras, o quanto elas têm poder sobre nossa vida. Quando nós nos propomos a estudar esse tema, fomos descobrindo várias informações úteis que hoje nós vamos compartilhar. Então, vamos procurar pensar o quanto essa possibilidade que nós temos de comunicar oralmente, através do som, ela é importante. As pessoas diariamente pronunciam centenas, milhares de palavras. Na maioria das vezes, nós pronunciamos palavras impensadas. Palavras que não refletimos antes, porque estamos presos a um mecanismo de estar sempre respondendo aos estímulos exteriores de uma forma mecanizada. E isso faz parte de um processo que nós estamos vivendo e que muitas vezes nós estamos aí sendo guiados por outras razões, por outras forças, por outros pensamentos, além da nossa vontade. Nem sempre nós refletimos aquilo que nós realmente somos, pensamos. Muitas vezes nós estamos reproduzindo o discurso de outras pessoas, porque ouvimos, lemos, e aí nós passamos a reproduzir ideias que não obrigatoriamente são nossas, que não obrigatoriamente nós acreditamos profundamente nelas. Então daí já vem a importância de pensarmos no que nós falamos diariamente. De outras vezes, nós dizemos muitas coisas também que é sim criação nossa e nós nem sabemos, porque vem lá da parte mais profunda do nosso ser, vem das nossas concepções, de ideias, que nós muitas vezes nem temos muita consciência. Então a palavra, como nós vamos perceber nesta manhã, ela acaba tendo inúmeras influências, mas o mais importante de tudo, ela está determinando o nosso futuro. Aquilo que nós falamos, de uma certa forma, está nos guiando nessa trajetória que é a nossa vida. Então, é um tema que nos cabe refletir, nos cabe pensar, nos cabe amadurecer, para que a gente possa usar de forma sábia, de forma inteligente, essa potencialidade que nós temos, essa capacidade de comunicação. Para iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos trazer à lembrança dois episódios muito interessantes do Evangelho, dos tempos apostólicos, duas situações importantes que são, então, narradas sobre as ações de pessoas utilizando a palavra. Há um episódio bem interessante no livro de Atos dos Apóstolos, que conta que os filhos de Sceva era um sacerdote, ele era um dos chefes dos sacerdotes judeus. Eles eram em 7 e eles tinham já percebido e visto que os discípulos de Jesus tinham uma capacidade impressionante, que era de afugentar espíritos perturbadores usando a palavra. Eles então tentaram imitar os seguidores de Jesus, porque eles não eram cristãos verdadeiros, eles ainda não tinham aprendido com Jesus, só perceberam uma coisa, que quando alguns discípulos de Jesus usavam o nome de Jesus, eles tinham uma influência sobre aquelas pessoas que na época eles chamavam de endemoniados, que na época eles chamavam de lunáticos também, porque em muitas ocasiões eles acreditavam que a lua tinha influência no comportamento desequilibrado das pessoas. E eles então adotaram essa fórmula. Eram 7 filhos de Sceva. E eles então, numa certa ocasião, foram atender um jovem que estava tomado por um espírito. É o que hoje na doutrina espírita nós chamamos de possessão. É quando o espírito domina a vida da pessoa de uma tal forma que leva essa pessoa a fazer coisas que ela não faria em sã consciência. Leva a pessoa a agir, muitas vezes, de forma violenta. Quem já lidou com uma pessoa que está com um espírito incorporado violento, sabe que ele tem uma força absurda. Muitas vezes, só da gente tocar, nós somos exauridos. Nós nos sentimos esgotados quando a gente lida com um caso de possessão assim. E eles, então, na presença desse jovem muito perturbado ali, eles tentaram reproduzir aquilo que os discípulos de Jesus faziam, porque eles acreditavam que aquelas palavras deles tinham o poder de influenciar naquele momento ali e afugentar aquele espírito maligno, que era a forma como eles entendiam na época a obsessão. Hoje nós sabemos que a obsessão ela nada mais é do que um espírito que é, na verdade, um ser humano, que está fora do corpo, que ele já desencarnou, e ele vai então agir sobre aquelas pessoas que ele tem algum sentimento ruim contra elas. Às vezes por vingança, porque muitos dos obsessores são os inimigos do passado. São aquelas pessoas que nós prejudicamos e que hoje elas vêm prestar contas aqui, cobrar da gente aquilo que nós fizemos para eles. Aí alguém fica às vezes perguntando assim, mas como pode Deus permitir isso? Veja, Deus não permite que nós aqui ajamos livremente, e se nós temos algo contra alguém, a gente tem até a liberdade de fazer algo contra aquela pessoa? O fato de estarmos desencarnados não nos tira a liberdade, não nos tira o livre-arbítrio. Então Deus ainda permite isso, por quê? Porque é parte da nossa liberdade de agir, seja como encarnados ou desencarnados. Mas o fato então é que hoje então nós sabemos isso. Que na verdade os espíritos que perturbam a vida de uma pessoa são seres humanos como nós, apenas que não têm corpo físico. E eles vão muitas vezes cobrar aquilo que eles sentem que é direito deles cobrar. Quantos nós não prejudicamos e hoje, quando nos observam aqui encarnados, meio que limitados pelo mundo material, eles tentam agir sobre a gente, nos prejudicando. Isso é o que chamamos então de obsessão. E quando ela é muito grave, a ponto do espírito já ter estabelecido um domínio sobre a nossa vida, é chamado então de possessão. Mas aquele jovem então da narrativa do livro de Atos, ele então estava numa situação bem complicada e os filhos de Serva tentaram chegar lá e afastar aquele espírito usando a fórmula: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós ordenamos que você saia desse corpo. E o espírito ficou mais enfurecido ainda, porque ele começou então a retrucar o que eles estavam falando e ele disse assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Essa pergunta do espírito demonstrou que ele não era um simples espírito vingador, era um espírito que além de ser um espírito hostil que queria vingança sobre aquele jovem, também era inteligente. Porque ele foi capaz de perceber que aqueles homens, embora usassem algo que funcionasse em alguns momentos, ele retrucou dessa forma: e vocês, quem vocês são? Então ali ficou muito claro que eles não tinham autoridade para chegar e falar assim para aquele espírito: saia, vá embora, em nome de Jesus, saia daqui. Essa passagem ela é muito elucidativa, né? Quando ela fala, quando ele diz, Jesus eu conheço, é um espírito que já tinha visto a ação de Jesus, já sabia quem era Jesus. Quando ele fala, Paulo eu sei quem é, muito provavelmente Paulo deve ter tido contato com ele em vários momentos ali em que ele ordenou que aquele espírito saísse dali, porque o mundo espiritual acompanha tudo o que se passa na Terra. Eles sabem tudo o que está ocorrendo aqui na nossa sociedade e eles também são influenciados por aquilo que se passa aqui. E muitos deles se sentem às vezes até perturbados quando percebem que a humanidade está evoluindo. Essa parte espiritual inferior, que muitas vezes quer o atraso da humanidade, ela instiga muitas vezes essas ideias de revolta, de ódio, de separação entre as pessoas. Às vezes eles instigam em nós um desejo de uma justiça punitiva, severa, que castigue e não corrija. Então esses espíritos muitas vezes eles ficam perturbados com essas ações do bem que se passam na Terra, porque eles não querem perder o domínio que eles têm sobre as pessoas. Assim como hoje nós temos inúmeras pessoas encarnadas, inúmeros espíritos estão aqui com corpo físico como a gente, e eles querem dominar pessoas em várias sociedades, em vários meios, em várias comunidades. Aí a gente percebe que não é tão estranho assim existirem espíritos então perturbadores que estão aí tentando atrapalhar a humanidade, porque muitos deles estão reencarnados aí, estão criando problemas. Então, voltando à nossa narrativa do Evangelho, quando o Espírito pergunta dessa forma, e vocês quem são? Ele sabia que eles eram os filhos de Seva, que eles eram, eles tentavam expulsar os espíritos malignos, os espíritos perturbadores. Mas quando ele pergunta, e vocês quem são? Ele quer saber a natureza espiritual dessas pessoas. E aqui já começa a mostrar para a gente que as palavras, elas têm um poder muito relacionado, fortemente direcionado por aquilo que nós somos e aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos. E o próximo episódio do Evangelho que nós vamos trazer agora, ele também nos faz refletir sobre esse poder das palavras. O livro de Atos também traz o momento lá em que Paulo visitou a cidade de Filipos e ele estava pregando para as pessoas. E uma mulher, uma médium, na época, as médiuns que se davam a certas práticas, a certas crenças, elas eram chamadas de pitonisas, porque eles devotavam uma certa veneração a um ser que se imaginava, né, uma serpente. Isso não tem nada a ver com a tradição da serpente no judaísmo nem no cristianismo. E elas eram chamadas então de pitonisa porque tinha o espírito de Piton, dessa serpente, que dava a elas talvez o poder de adivinhar as coisas, de anunciar revelações espirituais. Mas essa mulher, ela era escrava e ela era explorada pelos senhores dela. Eles cobravam para que ela fizesse as predições. Era alguém que estava vivenciando a mediunidade desequilibrada, porque mediunidade nunca pode ter cobrança nenhuma, nem financeira direta, nem indireta. Qualquer médium que tiver vantagens pela sua mediunidade, ele está vendendo algo que foi dado de graça para ele. Então isso se torna muito complicado na vida dele. Ele acaba se tornando vítima, muitas vezes, de espíritos mistificadores que vão tentar controlar a vida dele e muitas vezes colocá-lo a perder. Então a mediunidade é algo que jamais pode ter qualquer recompensa para o médium. A única coisa que o médium pode esperar é a consciência livre, a consciência tranquila de ter exercido a sua mediunidade, porque ela já é em si uma grande dádiva divina. Já é uma grande oportunidade que nós temos de nos libertar de erros passados que muitas vezes são muito grandes. Então o médium jamais pode cobrar nada. E naquele tempo, com tanta ignorância, com tanto desconhecimento das coisas espirituais, existiam pessoas, até hoje isso acontece também, que exploravam e exploram a mediunidade. Essa mulher, ela era explorada pelos seus senhores. Então, ela, quando Paulo chegou à cidade de Filipos, ela começou então a ir atrás de Paulo, onde ele fosse. Ela dizia: esse homem vem de Deus, esse homem vem da parte de Deus, esse homem é um enviado de Deus. E Paulo começou a ficar incomodado com isso, porque ele deve ter percebido naquele momento então que aquilo era uma estratégia daquele espírito que dominava aquela mulher, de, com essa fala dela, conquistar alguma vantagem para ela. Porque Paulo tinha um poder de impressionar as pessoas muito grande, ele também curava as pessoas. Então ela, anunciando que Paulo era o enviado de Deus, Paulo realizando coisas impressionantes para aquelas pessoas, eles poderiam associar a figura de Paulo com a pitonisa. E ele, percebendo isso, o que, que ele faz? Ele fala para esse espírito, né? Volta-se para ela e diz: em nome de Jesus, eu ordeno que você se afaste dela. Porque nesse tempo apostólico, a forma, muitas vezes, de ajudar aqueles que estavam obsediados não era como é hoje, pelo diálogo no processo da desobsessão nas reuniões mediúnicas. Era, muitas vezes, pela necessidade, pela urgência que existia na época, era praticamente uma expulsão. Não existia ainda aquela prática, como nós temos hoje, de, através de um médium, esclarecer o espírito. Então, aqueles que já conheciam, já tinham aprendido com Jesus o uso da força magnética, da força do pensamento, eles simplesmente determinavam que o espírito se afastasse do obsediado, para que aquela pessoa tivesse uma oportunidade de, com a mente sã, conhecer as notícias do Evangelho, conhecer aquilo que Jesus vinha ensinar, e pudesse então a pessoa renovar a sua mente. Renovando a sua mente, o espírito obsessor deixava de assediar a pessoa. Por isso que Jesus, em muitas ocasiões, falava: vá e não peques mais, não erres mais. Porque era uma forma de alertar a pessoa. Aquela perturbação na vida dela era resultado do quê? Das ações que tornavam essa pessoa vulnerável ao espírito perturbador. Então, Paulo, no uso dessa atribuição, né, nessa capacidade que ele tinha, ele disse para o espírito, né, vá e em nome de Jesus Cristo ele ordena que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, o que aconteceu ali? Ele, pela sua influência moral, pela sua autoridade moral, ele pôde tirar aquele espírito dali com as suas palavras. Então, nós vamos percebendo que a palavra em si, ela pode ser tão boa ou neutra, dependendo do quanto a pessoa tem de intensidade, o quanto essa pessoa tem de vigor no seu pensamento, o quanto essa pessoa tem de capacidade de expressar através da palavra aquilo que ela realmente sente. E a palavra, então, ela tem um poder sobre a nossa vida muito grande, por inúmeras formas que nós vamos nos comunicando e afirmando ao longo da vida muitas coisas. Muitas coisas podem acontecer e outras não, porque muitas vezes nos falta essa autoridade ou esse vigor, esse pensamento em equilíbrio que determina esse poder em nossas palavras. Mas aí vem uma reflexão: será que as nossas palavras banais, corriqueiras, será que os nossos comentários no dia a dia também têm esse poder? Ou é só quando a gente afirma algo com muita convicção, com muita fé, que pode acontecer? Será que as nossas conversas comuns, sem maior assim, preocupação, será que elas têm alguma influência sobre a nossa vida? Nós vamos responder isso logo mais. Mas antes, nós vamos refletir de que a palavra, ela tem uma importância muito grande para a nossa evolução espiritual. Nós, ao falarmos, estamos também evoluindo. E aprender a falar foi um marco na evolução do espírito aqui ligado a esse planeta. Há muitos milhares de anos, quando nós mal saíamos da condição de simples animais e já caminhávamos para a humanidade, começaram a ocorrer transformações no nosso corpo físico que nos habilitaria no futuro a dominarmos a comunicação verbal, oral. Essas transformações, André Luiz relata no livro Evolução em Dois Mundos, em que houve verdadeiras cirurgias espirituais quando nós estávamos desencarnados no nosso corpo espiritual. É aquilo que nós preservamos depois da morte, que nos acompanha no mundo espiritual, que chama perispírito, que lá no mundo espiritual eles faziam adaptações naquilo que correspondia ao nosso corpo físico, ao nosso aparelho fonador, a esse órgão que nos permite falar, emitir sons. Então, a nossa capacidade de falar foi algo muito bem estudado e planejado por espíritos muito sábios e inteligentíssimos, comandados por Jesus, para que pudéssemos aqui, quando encarnássemos, ir transformando os nossos corpos físicos e tornando-os capazes de falar. Capacidade que apenas nós temos aqui dentre os seres que vivem neste planeta. Muitos animais que reproduzem a voz humana, como pássaros, por exemplo, esses animais, eles não falam na verdade. Eles copiam sons. Como um pássaro pode aprender a cantar algo diferente? Algumas espécies têm essa capacidade. Então, o único que fala no nosso planeta somos nós, porque isso é fruto da nossa evolução espiritual. Por quê? Falar seria um mecanismo importante para fazer o nosso pensamento evoluir. Então, o espírito primitivo, ao reencarnar, ele começa a desenvolver a fala para que o seu pensamento possa evoluir. E até hoje é assim. Se nós não dominarmos a linguagem, nós não conseguimos aprimorar o nosso pensamento. Então, comunicar-se é fundamental para desenvolver a inteligência. O homem primitivo pôde evoluir, então, porque ele foi sendo preparado para se comunicar. O seu pensamento foi evoluindo para que ele se tornasse capaz de falar. Porque falando, nós temos inúmeras possibilidades de aprender e ensinar, de conhecer e descobrir. Falando, nós descobrimos o mundo e inventamos a nossa própria realidade. Falando, nós criamos o nosso destino. Porque através da palavra, nós atraímos e criamos inúmeras situações a nosso favor. Então, a nossa evolução, ela foi decisiva. Falar levou o homem primitivo a desenvolver o pensamento contínuo. Se não tivéssemos aprendido a falar, provavelmente teríamos ter inventado outro mecanismo de comunicação, porque foi essa comunicação que nos ajudou a chegar ao que nós somos hoje. E se nós quisermos evoluir ainda mais, devemos pensar em aprimorar o nosso processo de comunicação com o próximo. Se nós quisermos avançar na evolução, devemos aprender a dominar as nossas palavras, para que elas possam ser instrumentos de elevação e não de perturbação. E nós vamos ver que as palavras, então, estão determinando o nosso futuro e elas têm um poder de influência sobre a nossa vida impressionante e sobre a vida dos outros também. Quando nós falamos, então, nós estamos modificando a qualidade das relações que nós temos uns com os outros. Quando nós falamos, nós influenciamos profundamente a nossa vida com o próximo. Impressão que criamos nos outros e sobre nós mesmos. Todo juízo que a gente tem sobre as pessoas, todo julgamento que a gente faz sobre as pessoas, é, na maior parte, partindo daquilo que elas falam. Alguém que sempre tem palavras positivas, palavras amorosas, palavras caridosas, nós passamos a fazer uma imagem sobre aquela pessoa. Uma pessoa que só reclama, que só condena, que só faz pronunciamentos de palavras perturbadoras, nós até que temos de evitar o contato com essa pessoa. Então, a palavra, ela é capaz de nos criar uma imagem, ou de criar uma imagem sobre nós, e que vai ser a forma como as pessoas vão nos entender. É óbvio que não é a única forma de a gente conhecer alguém. É óbvio que existem, muitas vezes, por trás de uma pessoa que fala, muitas vezes, coisas indevidas, há ali, muitas vezes, um bom ser humano. Isso já está temporariamente perturbado. Mas a primeira impressão que nós criamos nas pessoas é a partir do que nós falamos. E o modo como elas vão se relacionar com a gente vai ser reflexo dessas palavras. Peguemos um exemplo no lar. No lar onde um casal se trate amorosamente, carinhosamente, faça uso da palavra com gentileza, com educação, tem menor probabilidade de ocorrerem confusões, conflitos e brigas graves do que naquele lar onde as pessoas se maltratam, onde as pessoas se xingam, se amaldiçoam. Porque isso desperta no outro, muitas vezes, sentimentos grandes de indignação. Porque ninguém gosta de ser tratado com palavras ásperas, duras, de acusação. Então, a qualidade do relacionamento no lar depende muito do que nós falamos uns para os outros. Muitas vezes nós estamos com a razão, sim, quando nós vamos reclamar. Realmente o que a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais fizeram, estava errado. Mas nós agravamos o problema porque nós vamos com palavras de acusação e de ferir e acabamos agravando a situação com o outro. O que o outro nos fez, às vezes é pequeno. E com algumas palavras, nós agredimos a pessoa numa proporção muito maior. Então a palavra, ela determina fundamentalmente os nossos relacionamentos. No ambiente de trabalho também. Quando nós não temos gentileza com os nossos colegas, com os nossos subordinados, ou nós não temos a educação devida para lidar com os superiores, nós criamos uma imagem extremamente negativa sobre nós. E interferimos nas decisões que eles irão tomar e que nos afetam. Então também o modo como nos comunicamos no ambiente de trabalho é extremamente comprometedor ou vai nos favorecer a vida. E é assim também dentro da casa espírita, é assim na rua, qualquer lugar que nós estivermos nos comunicando. As palavras vão determinar a forma como as pessoas vão nos tratar. Por isso que tratá-las com gentileza, com cortesia, com a boa educação, isso é fundamental. Mas é necessário para que elas tenham um efeito mais profundo, que seja sincero da nossa parte. Quando a gente vai dizer para a pessoa que nós amamos, meu bem, meu amor, que passamos isso realmente sentindo isso pela pessoa. Porque aí ela vai sentir na nossa palavra a transmissão desse carinho. E é onde ela vai passar a nos perceber de uma forma mais sensível, mais amorosa. E isso vai criar um vínculo mais profundo com a pessoa. A mesma coisa quando se dá no nosso contato, principalmente com as crianças e os jovens. Quando nós somos muito duros, muito incisivos com eles, quando nós os agredimos verbalmente, com acusações, com cobranças às vezes descabidas, o que nós fazemos? Nós criamos um distanciamento entre nós e eles. E perdemos a oportunidade de ajudá-los. Por isso que os pais que querem realmente ajudar os seus filhos, não faça com acusações, com agressões verbais. Não faça xingando, comparando o seu filho com outros. Porque muitas vezes essas palavras são muito difíceis depois para eles administrarem. Há palavras que os pais dizem para os seus filhos e que podem determinar o seu futuro. Pais que só digam para os seus filhos que eles são incapazes, incompetentes, que eles não conseguem nada de bom. Eles estão, de uma certa forma, reforçando ali ideias que às vezes eles têm naturalmente, porque são idades, às vezes, que eles estão inseguros sobre si mesmos. E as pessoas mais importantes na vida deles, dizendo que eles são incapazes, eles vão acreditar nisso mesmo. Então, palavras de acusações contra os filhos são muito inoportunas. Isso não quer dizer que nós não vamos orientá-los, não vamos adverti-los, não vamos dizer que eles estão em erros, quando estão em erro, mas que não façamos isso de uma forma agressiva, violenta. Ao dizer que alguém está errado, não apenas digamos isso, que a pessoa está errada, mas que a gente também diga que essa pessoa pode mudar, que ela tem condições de mudar. Porque se a gente apenas acusa, apenas recrimina, apenas condena, essa pessoa vai acabar acreditando nisso. Porque quantas coisas nós acreditamos que são como são, porque as pessoas nos dizem, porque as pessoas confirmam, porque elas dão o seu testemunho. Então o que eu falo para uma criança ou um jovem tem sim o poder de determinar o seu futuro. Não totalmente, porque ela é um espírito livre que pode ter escolhas diferentes, mas que tem uma influência, tem. Que tem um poder de conturbar esse futuro, tem. Por isso que devemos pensar muito quando vamos falar com alguém, principalmente quando é alguém em formação. Então a palavra, ela vai determinar uma impressão sobre, uma impressão das pessoas sobre nós. E nós vamos criar nas pessoas certos comportamentos a partir das nossas palavras. Nós temos que dizer também que, relembrando o que André Luiz disse, você dominará sempre as palavras que não diz, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Porque tudo que nós falamos desencadeia reações que nós teremos que administrar, que nós teremos que lidar com elas. Então isso vai determinando o nosso destino. Nós dominamos as palavras que ainda circulam na nossa mente, mas a partir do momento que nós as dizemos, elas passam a fazer parte do universo, porque elas vão influenciar na vida de outros seres. Por isso é que devemos amadurecer o pensamento, refletir, meditar sobre aquilo que nós vamos falar, sobretudo em situações graves da vida, sobretudo naquelas situações tensas, que muitas vezes nós estamos ali desejando o melhor, mas agravamos uma situação porque não pensamos nas consequências das nossas palavras. As nossas palavras, podemos pegar uma historinha que conta, né, de uma criança que estava num hábito infeliz de falar, de inventar mentiras sobre os outros, e pai, para ilustrar para ela a grande dificuldade que ela teria a partir daquele momento, ele pega um travesseiro de plumas e rasga o travesseiro e solta o vento. E aí fala para a criança: tente pegar agora as plumas, tente recolher. E a criança constatou: isso é impossível, não tem como, o vento espalhou tudo. E aí o pai conclui dizendo: isso são as nossas palavras. Uma vez que nós as dizemos, elas passam a pertencer não mais a nós, mas ao mundo. Elas se espalham de uma tal forma que nós já não temos mais controle sobre elas. Então, refletir sobre o que nós estamos expressando diariamente é muito importante, porque, como nós já vimos, vai determinar o nosso futuro, então. E as nossas palavras também, elas têm um efeito sobre nós mesmos. Aquilo que nós vamos periodicamente afirmando, confirmando, reflete sobre a nossa própria vida. Aquilo que nós falamos sobre nós tem um poder muito grande de realizar-se, porque é uma forma de estímulo, é uma forma de autoafirmação, é uma forma de a gente estar ali confirmando crenças, valores, princípios que nos fortalece a vontade. Então, se nós falamos muito, até quando nós estamos sozinhos, em termos negativos, nós estamos influenciando também a nossa vida, porque nós também ouvimos o que falamos e também podemos aceitar essas diretrizes que as nossas palavras dizem. Então, em nossas afirmações, reforçamos nossas disposições interiores. Aquilo que nós falamos muitas vezes reflete o que nós sentimos, o que nós queremos intimamente. Então, se nós quisermos mudar alguma coisa, nós também temos que parar de afirmar isso que estamos fazendo diariamente, que é negativo e que nos predispõe àquela ação. Há muitas pessoas que fazem, às vezes, comentários levianos, maliciosos, comentários que expressam os seus desejos interiores. A pessoa tem até consciência de que esses desejos devem ser evitados, que eles devem ser combatidos, mas quando ela se encontra só, por exemplo, ela afirma aquilo. E isso é uma forma de você reforçar a sua disposição para aquela ação. É um autocomando que nós criamos. Então, nós devemos evitar até essas expressões de natureza inferior. Aquilo que nós percebemos que não é bom, aquilo que nós percebemos que nos distancia desse caminho da elevação espiritual, nós devemos deter. Porque as coisas acontecem num plano que é primeiro pensamento, palavra e depois ação. Então, quando nós falamos algo que é de natureza inferior, nós estamos já a um passo da ação. Então, é necessário esse cuidado, então. E vamos refletir também que as palavras, elas têm um poder de criação mental. Aquilo que nós falamos, e sobretudo aquilo que nós falamos com muita convicção, com muita certeza, com fé, com confiança, nós temos um poder de mobilizar forças que existem, que estão na dimensão espiritual da vida. Muito do que se passa ao nosso redor, em termos de perturbação, nem sempre a influência espiritual de outros espíritos, são das nossas criações mentais e daquilo que nós verbalizamos, os xingamentos, as maldições que nós lançamos diariamente contra pessoas e situações, as expressões inferiores. Tudo isso mobiliza forças em torno da nossa mente, da nossa vida, e isso vai estar gravitando em torno de nós. Assim como os planetas gravitam em torno do Sol, os nossos pensamentos perturbadores gravitam em torno de nós. Eles estão numa dinâmica em torno da nossa vida, influenciando situações, decisões. Então, o nosso poder mental criador é muito grande. Felizmente, o mundo material bloqueia muita coisa dessa percepção, que é uma forma dada pela sabedoria divina de nos dar uma chance de aprender a pensar, de aprender a sentir. Porque se a gente tivesse percepção de tudo que se passa no universo, e em especial no nosso mundo, nós ficaríamos assustados e poderíamos ser paralisados. Então, disciplinar o pensamento, ordená-lo e, sobretudo, não manifestar aquilo que é de natureza inferior pela palavra, é uma forma de deter essas criações perniciosas que nós criamos com muita facilidade. André Luiz nos fala sobre isso no seu livro Obreiros da Vida Eterna. Ele diz assim, olha, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, quando nós falamos daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos, nós estamos, de uma certa forma, mobilizando forças para que aquilo se realize. E são realizações positivas do Espírito, elas também irão acontecer. Por isso que as nossas palavras devem ser palavras de bênçãos, de apaziguamento, de pacificação. Devem ser palavras que unam as pessoas. Quando a gente perceber que o que a gente vai falar pode trazer perturbação às pessoas, que nós guardemos para nós isso. Agora, se percebemos que o que vamos falar traz união, traz melhorias para as pessoas, podemos falar tranquilamente. Porque tudo que nós estamos falando está criando algo em torno da vida. Tudo está predispondo para que algo aconteça. Então, quando nós vamos avaliar, por exemplo, o futuro, não vamos ficar pintando esse futuro com as cores carregadas da tristeza, do sofrimento. Quando nós vamos apreciar o quadro atual da sociedade, não vamos ficar dizendo que está tudo terrível, tudo tenebroso, porque em verdade não está. Muitos estão alardeando que o mundo está perturbado, em conflito, que vai haver isso e aquilo. O mundo sempre esteve sob ameaças de toda a natureza. O sistema solar é um ambiente que sempre houve inúmeros corpos celestes cruzando a rota dos planetas. E sempre que caíram aqui, qualquer coisa foi porque estava nos desígnios divinos. A humanidade, ela já teve poder de se destruir muitas vezes, mas não fez, porque não estava nos desígnios divinos. Então, qualquer quadro que nos tragam dizendo que é ameaçador, confiemos na sabedoria divina que sempre cuidou do nosso destino. E não fiquemos reproduzindo esses alardes de destruição, de morte, de sofrimento, porque muito do que nós hoje vemos e classificamos como situações que são novas para a humanidade, elas sempre existiram. O mundo não está pior do que ele já foi em outras épocas. Terrorismo, barbarismo, violência, crueldade é algo que tem acompanhado a evolução humana já há 100 mil anos. Então não tem nada de novo acontecendo na humanidade que já não tenha acontecido. A diferença é que muitas pessoas estão hoje utilizando esses fatos para amedrontar as outras, para conduzi-los, para fazer a sua força interior de progresso, de crescimento espiritual, ficar reduzida, apagada, para fazer a gente pensar que não vale a pena ser bom, para fazer a gente pensar que não vale a pena a gente lutar por um ideal. Muitas ideias pessimistas que circulam hoje facilmente, não só pela comunicação direta das pessoas, mas pelos meios eletrônicos todos, são muitas vezes ideias que estão sendo lançadas para deter na humanidade o seu potencial de crescimento. Então não acolhamos essas ideias, não aceitemos essas palavras que nos tirem esperança. E façamos algo em favor do bem, que é falando do bem, falando das coisas positivas que existem no mundo, e elas continuam. Nós reclamamos muito do nosso país, da nossa sociedade, da insegurança, mas graças a Deus nós estamos aqui livremente, podendo expressar as nossas ideias. É uma bênção nós estarmos num país que nós podemos ter liberdade de consciência. Nós podemos estar falando aqui das nossas ideias seguros, em paz. Tem muitos que ficam perturbados, encarnados e desencarnados. Mas nós temos essa grande liberdade. Quanto vale isso? Isso é uma bênção inestimável. Isso é uma oportunidade valiosíssima que nós temos de espíritos de poder exercer livremente as nossas crenças, de estarmos reunidos aqui em paz. Isso é uma bênção que a gente nem valoriza muitas vezes. Às vezes a gente pensa que é uma dificuldade ir à casa espírita, mas não. É uma grande oportunidade que nós temos de exercer a liberdade. Então, ao invés de dizermos que está muito inseguro a nossa sociedade, que tem muitos problemas, e nós não negamos esses fatos, nós vamos afirmar as coisas boas que nós ainda temos. Nós ainda temos essa liberdade, que é uma bênção, que é uma oportunidade maravilhosa. Veja, tudo que nós pudermos apreciar de forma negativa na vida, nós podemos encontrar uma contraparte positiva. Até alguém que se encontre, por exemplo, enfermo, pode dizer que ela tem algo de bom na sua vida, porque ela tem na doença a oportunidade de reparação, de libertação da sua consciência, de transformação do seu ser, porque é isso que a doença representa na vida. Mas é óbvio que vai depender do que a pessoa acredita, do que ela aceita como verdade. Vai depender dos valores que ela tem, daquilo que ela afirma para ela e para o mundo. Então, se nós realmente focarmos no aspecto positivo da vida, nós vamos ver que a vida é muito abençoada. Que a nossa vida é uma grande oportunidade. Que nós estamos nesse mundo aparentemente conturbado, difícil, mas ele não é um hospício, ele não é um manicômio, ele não é um lugar de desterro, ele não é um lugar em que há segregados. Aqui é uma escola, é um hospital. O nosso mundo é uma grande oportunidade de elevação espiritual. É isso que nós temos que acreditar e reafirmar todos os dias. Que as dificuldades não são problemas, não são tormentos que nos são lançados para deter a nossa evolução. Na verdade, as dificuldades são desafios, são lições que a sabedoria divina nos dá. Quando a gente acredita nisso e afirma isso para nós e para os outros, nós estamos favorecendo o bem. Nós estamos trabalhando para que o bem se estabeleça na Terra. Nós estamos reforçando o bem. Afirmar coisas positivas tem o poder de fazê-las acontecer. Mas nós temos que acreditar nisso. Nós temos que viver de acordo com essa ideia. Porque é isso que fortalece as nossas palavras. Que dá convicção às outras pessoas que nos ouvem, é o nosso testemunho diário daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos. Então nós vamos percebendo que nós podemos tornar as nossas palavras poderosas, se vivermos de acordo com o que elas anunciam, se transformarmos a nossa vida com esses princípios. Por que que Paulo podia falar para aquele espírito: se afaste dessa mulher? Porque ele acreditava naquilo que ele estava ali realizando. Ele acreditava na mensagem de Jesus. E essa crença, essa certeza, dava a ele força naquilo que ele falava. É a mesma coisa. Quando nós somos convictos sobre alguma coisa, a gente afirma, o outro acredita e passa a viver de acordo com aquilo. Passa a agir de acordo com aquilo. E ele passa a agir e transformar a sua vida. Então aí está o poder das nossas palavras. E não para por aí esse poder. Esse poder também é passível de educação, é passível de condução. Nós podemos educar a nossa palavra para que ela ganhe esse poder, ela se torne mais capaz de transformar a nossa e a vida do próximo. Nós vamos então educar a nossa palavra pensando sempre assim: se o que nós falamos, falamos no momento apropriado. Porque praticamente tudo tem que ser dito em algum momento da vida, mas há momento certo para dizer cada coisa. Quantas coisas necessárias nós dizemos, mas em momentos inconvenientes. Nós temos que chamar a atenção de um filho, às vezes, e apontar para ele um erro, um defeito que ele tem, que ele precisa corrigir. Mas nós vamos fazer isso, por exemplo, na frente dos amigos dele, para humilhá-lo? Não é o momento apropriado. Então, para cada coisa que nós temos que dizer, nós temos um momento certo. Às vezes a gente quer falar por causa de pressa, de ânsia, porque a gente quer resolver logo um problema, e muitas vezes o que nós fazemos? Tratamos de assuntos muito sérios da vida de uma forma atrapalhada. Quer ver um exemplo? É quando a gente vai tratar de assuntos graves ao telefone. E a gente fala coisas que não nos permite muitas vezes avaliar como o outro está recebendo, porque não estamos vendo as suas expressões. E aí ele diz algumas poucas palavras e também não vemos a sua expressão, não temos a ideia de como ele captou aquilo, se ele aceitou ou não, se ele concorda ou não. E passamos a fazer um juízo do que aquela pessoa é, do que ela pensa, do que ela deseja, a partir então dessa comunicação precária. Então tudo nós temos que pensar: é o momento adequado? É a condição ideal? Isso é fundamental para que a gente confira as nossas palavras esse poder que nós desejamos. Temos que considerar também se o que nós falamos contém a verdade, não a nossa verdade, não a nossa interpretação da verdade, mas um fato real, aquilo que realmente é. Muitas das coisas que nós falamos é muitas vezes interpretação do fato e não o fato em si. E nós podemos determinar o comportamento das pessoas a não descrever para ela exatamente como tudo aconteceu, e sim como nós julgamos que aconteceu. Então, quando vamos falar, temos que meditar. O que eu estou dizendo é a verdade. Quando falamos, temos que meditar também. É falado com afeição? Porque já vimos que se eu falo de forma agressiva, eu crio uma impressão na pessoa. Se eu falo de uma forma afetuosa, a impressão é outra. Temos que pensar se é falado para trazer benefício. Porque muitas coisas que nós falamos não têm qualquer consequência. Outras podem ajudar, pode beneficiar a pessoa. Então aí é um critério que podemos usar também. E temos que pensar que se é falado com a mente plena de amor ou com amor e bondade. Quando nós vamos falar, o que está motivando a nossa fala com o outro? É para agredi-lo, para feri-lo, para subjugá-lo, ou é para ajudá-lo, elevá-lo, ampará-lo? Pensando no nosso sentimento quando nos dirigimos ao outro, é uma forma também de educar esse poder, esse potencial que as palavras têm. E ainda dentro dessa ordem de educar a palavra, nós temos uma reflexão do Espírito Emmanuel que é muito positiva para nós. Ele diz assim, num dos seus livros: nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Nós temos que procurar falar de forma natural, não de uma forma artificial, supostamente mansa, mas que não é aquilo que nós somos na essência. Mas a gente pensar realmente se o que nós falamos constrói ou destrói. A simples reflexão sobre isso já nos predispõe a acertar. A simples predisposição de fazer um bom uso da palavra já nos favorece a elevação da nossa capacidade de comunicação. Porque tudo na nossa realidade espiritual, ela vem do desejo. Tudo que nós quisermos conquistar como espíritos vem da nossa vontade, do nosso querer. Então, quando a gente quer, por exemplo, melhorar em algo, se esse querer é verdadeiro, é autêntico, e nós nos preocupamos e refletimos, estamos fazendo algo para alcançar aquilo, nós já estamos nos endereçando àquilo. Quando eu desejo o bem, eu já estou a caminho dele. Quando eu desejo melhorar alguma coisa em mim, eu já estou no começo dessa realização. É óbvio que faltam as outras etapas, mas elas a gente descobre através da própria vida. Então, quando eu desejo melhorar a minha palavra e trabalho nesse sentido, refletindo mais antes de dizer alguma coisa, ou mesmo refletindo depois que falamos algo e nos arrependemos porque temos consciência de que fomos inadequados, isso já é um mecanismo de transformação. Esse já é um mecanismo de dotar as nossas palavras de poder. Até reconhecer que falamos de forma inapropriada, de forma indevida. Então as nossas palavras, elas podem ser fortalecidas, elas podem ser transformadas, elas podem se tornar uma força vigorosa de elevação do mundo. E nós não podemos esquecer, né, que Jesus, através da palavra, e ele a usou com um poder extraordinário. Com palavras, Jesus deteve um assassinato. Todos se recordam da passagem em que a mulher foi apresentada como adúltera, em que aqueles homens queriam puni-la com pedradas, e eles tinham a intenção até de, com o que Jesus dissesse, comprometê-lo. Queriam usar as palavras dele para colocar as pessoas contra ele. Porque se ele dissesse, não apedreje a mulher, eles poderiam acusá-lo. Ele está indo contra a lei de Moisés, porque Moisés disse que tem que ser apedrejada a mulher adulta. É interessante que nesses episódios o homem não foi trazido. Embora a lei também mandasse apedrejar o homem, surpreendido em adultério. Mas ali só a mulher era a vítima naquele momento. Então, Jesus, com a sua sabedoria de espírito puro, o que ele fala então? Aquele que tiver sem pecados, pode atirar a primeira pedra. Ele que conhecia o coração daquelas pessoas, porque ele sentia na presença das pessoas o que elas eram na essência. Então, ele fez elas refletirem profundamente, apenas com palavras. Não precisou gritar, não precisou agredir, não precisou mobilizar o seu poder mental para paralisar os corpos deles. Com palavras, ele mudou o destino daquelas pessoas, porque certamente eles tiveram uma grande lição. Eles que desejavam uma justiça tão intensa, tão severa, tiveram, através de uma forma calma, tranquila, uma reflexão sobre as atitudes deles próprios. Então, com palavras, ele disse para a mulher também, vá e não peques mais. Ele também renova a vida dessa mulher dessa forma. Então veja, a palavra ela tem um poder muito grande quando aplicada de forma sábia, de forma a não agredir, a não ferir, mas com o objetivo de ajudar, de auxiliar. Porque as palavras elas traduzem muito do que nós somos e sentimos da vida. A palavra traduz aquilo que nós queremos. Então nós podemos mudar o nosso querer, podemos mudar as nossas palavras. E ainda então, para reforçar essa ideia, vamos lembrar o que Jesus disse sobre as palavras. Quando estavam ali, tão preocupados com a pureza das mãos ao manusear alimentos, quando os fariseus vendo os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, foram chamar a atenção dele falando, seus discípulos não lavam as mãos. Eles não eram preocupados tanto com a higiene. A preocupação deles era com o ritual. E a impureza do alimento estava relacionada mais a uma questão de sagrado do que propriamente de higiene. E ele então, Jesus diz assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É a advertência de Jesus para todos nós, que o que nós falamos tem o poder de contaminar a nossa vida. tem o poder de deteriorar. Mas graças a Deus o inverso também é possível. O que nós falamos tem o poder de elevar a nossa vida, tem o poder de melhorar a nossa existência. São essas, meus irmãos, as reflexões dessa manhã. Espero que Jesus abençoe a todos e certamente esse mestre incrível nos ajudará nessa semana que se inicia. Que todos possamos ter dessas reflexões algum aproveitamento. E meu muito obrigado a todos.